seu vestido, você vai se machucar. Não, não, não, não, não. Novamente aqui estou, você vai ter de me aturar. No Brasil é profissão sem caráter, profissão de safado, profissão sem vergonha. Com dinheiro que ganha não paga nem o seu enterro, mas mesmo assim espalha o seu veneno. Não se contenta no que venda com as línguas nos dentes. Cagueta adora apontar só na bola de meia, vendo o bicho pegar. Tá ligado que a morte é uma surpresa, no vacilo seu você pode ser a presa. Caiu na arapuca que fizeram pra ti. O sapo aqui morre pela língua, já perdeu os dedos, vai perder sua vida. Ele não se contenta, perdeu o direito, perdeu a razão. Vai ser lixado por não ser sangue bom. Contilope, Judas, traidor. Em São Mateus tá o rastro de sangue que você deixou, que você deixou. Considerado bela, no comando é fatal. Vou levar uma, vou fazer cara de mal. São da polícia militar, vamos matar. E tudo indica que a denúncia partiu de celular. É fita da de o Patife, conhecia a rapaziada que aguentou. Mas aquele dia não tinha nada, ficaram de cara. Cada dia nasce um cabelo e desce um pra vala. Tipo cachorro vira lata, dissolvendo no asfalto até vira pó. Apontou, prejudicou, eu não tenho dó. No meu barraco o informante nunca foi bem chegado. Fica de refém no banheiro amarrado. Classe ADRR 19 de maio. Grande Pancho foi caguentado na avenida Mateu B, inacreditável. O informante vai beijar o pé do diabo. Informante delator vai tomar pô, pô, pô, pô, uma pá de sapecô. Diretamente das quebradas, São Mateus pra vida, muitos condenados por um canalha. Patife que merece uma rajada na cara. Paga sapo pra lei, que sua vida já não vale nada. De jaquetão na rua, tipo chavaiada. Caviar e uísque para suas putanas. Pedra e espinho pra você aprender que dessa vida só se leva atitude e saudade. Dos momentos bons da amizade, tiro o adoidado pra cima desse otário que não segurou o que disse, caguetou. Infeliz, na fissura dentro pira o nariz. Tomou tapa na cara, espetada, coronhada. Ficou pequeno para aquele traidor que seguiu o destino que traçou. Com traição, falsidade e ganância. Sendo assim, foi seu próprio inimigo. O seu próprio inimigo. Essa deixa eu mandar um recado pra mãe. Mãe, continuo bebendo, fumando, perdendo noite, fazendo outras coisas, hein?